amor do que vem de você. Ficar me iludindo, querendo, sonhando pra quê? Se o medo é maior que a emoção, esse amor não valeu. Não rolou, não vingou, quer saber? Não deu. Não dá pra colar, remendar, consertar uma história assim, que nem bem começou e já tirou você de mim. Ah, isso não pode ser paixão. Ah, tá pintando uma solidão. Ah, essas coisas que o amor me faz. Ai, cada dia machuca mais, cada dia machuca mais, cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais, cada dia machuca mais. Consertar uma história assim, que nem bem começou e já tirou você de mim. Ah, isso não pode ser paixão. Ah, tá pintando uma solidão. Coisas que o amor me faz. Ai, cada dia machuca mais, cada dia machuca mais, cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais, cada dia machuca mais, cada dia machuca mais. Cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais, cada dia machuca.